Additional 911, fly direct to Gulf City. Tokyo, Delta, Oscar, Kilo, Lima, Yurko. Lima 1911, contact with the city center. This is 168, it's now 35. Educação, Juan Miguel do Bosch, atenção, Juan Miguel pela Goiânia, 4 para o Bosch, isso para 4 pés, aí desce o lugar 1 2. Azul, ponto 921, cancela o distrito de velocidade da chegada a Bosch, o ponto de chamada. Sequência 1, 2, 2, 3, 8. Deu CBSTR, CBSTR, approach the horizon stands 4,000 feet to Maple 02. Salvador, bom dia, Azul 4234. Azul 4234, está confirmado a colagem, se for dividido 350, vem sair da Puca, Pessão, Aru. 350, Iapuca, Aru, Azul 4234. Salvador, bom dia, 1759, saída São Luís, passa 1307. 1759, para acabar a recolar, fica no nível 360, e a saída São Luís, 1307. Ok, fica assim, são 360, via São Luís, posição ótima, 1759. Thank you. around the 45, this is runway right at that way, airport. Contact the ground control 121 with Mount 9. Autorizado, graças a 4753. Vivo Cristiano Paulo, 219. 319, vai dar. meu voo que pouso por corte e risco na RMAP dentro do aeródromo 080 graus, onda 09, terminal 013. Reporte no solo controlado. Reporte no solo controlado, até o Marlon.

fechando só ao longo do 19.